Amém. Vamos lá? Pronto? Sossegaram? Vamos conversar um pouco hoje à noite sobre maturidade. Amém? Maturidade cristã. Certo? Então, quero abordar esse tema hoje. E eu quero que você, em nome de Jesus, fique bem atento à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar no teu coração nessa noite. Amém? Vamos conversar um pouco sobre maturidade. Certa vez, uma mulher de 65 anos, muito obesa, foi fazer uma cirurgia, por outra razão, e foi encontrado no ventre dela um feto petrificado. Por alguma razão que a ciência desconhece, o feto, ela não ficou sabendo, porque não percebeu, né, a barriga crescendo, porque ela realmente era uma mulher de dimensões né, extravagantes, e ela não percebeu que estava grávida, né? E a moral da história é que passou toda a gestação, né? Impressionante isso, de uma forma inexplicável, passou toda a gestação e o feto não veio a nascer, e continuou sendo alimentado de alguma forma ali. A moral da história é que essa criança, por não ter nascido, ela petrificou, morreu, óbvio, né? E petrificou, ficou petrificada. Então, aos 65 anos de idade, quando essa mulher foi fazer uma cirurgia, foi encontrado no ventre, então, essa criança já em estado de petrificação, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, de alguma forma, eu e você, nós adentramos nesse mundo, e esse mundo, mesmo que nós não queiramos passar, nós teremos fases na vida, nós teremos ritos de passagem, que por mais que eu e você não queiramos necessariamente oficializar esses ritos de passagem, né, em algumas culturas você vê isso bem estabelecido. Os ritos de passagem das idades, né, dos novos tempos em que cada um de nós passamos, né. Então, esses ritos de passagem, eles existem ou nos bastidores ou fora deles, eles estão aí. Então, a primeira coisa, você é fecundado. Depois você tem um primeiro rito, que é quando você sai do ventre da sua mãe, né. Aí você entra na fase de criança, e durante a sua vida toda você vai passando por esse processo de ritos, né. Chega na adolescência, onde teus hormônios, né, vêm a florescer de uma maneira bem depravada, né, bem fornicária, né, vem aquela coisa toda, né, e sexualidade é umas coisas interessantes, né, são coisas interessantes na nossa vida, né. É uma área na nossa vida em que, para alguns, é bênção. Mas a maior parte do tempo, sexualidade, na nossa vida, ela está muito mais ligada a maldição do que, de fato, bênção, né? Principalmente para os homens, né? Principalmente para os homens. É uma área na nossa vida em que nós precisamos de muita graça para caminharmos nesse mundo e não sermos derrubados por esse quesito da nossa vida, né? Cada um aqui sabe do que eu estou falando, né? A não ser que tenha alguém aqui que, graças a Deus, foi chamado para ser eunuco e, portanto, não tem nenhum probleminha nessa área, né? Graças a Deus pela tua vida, irmão, né? Quem dera eu estivesse no seu lugar, né? Quem dera eu. Lá em casa, graças a Deus, a gente só ora e é uma benção. E minha esposa vai me bater depois, mas tudo bem. Esses ritos de passagem, né, quando a gente chega na adolescência, e é uma fase complicada na nossa vida, alguns aqui ainda estão nessa fase, né, Brunão? Estamos aí, né, nessa fase de adolescência. Chega na fase jovem, fase adulta, e passamos para a terceira idade e finalmente então deixamos este mundo, onde é o último rito de passagem, né? Então, durante todo esse processo que se chama vida aqui na Terra, a gente está o tempo todo passando esses momentos em que a gente se despede de algumas fases da nossa vida e nós somos desafiados a viver um novo tempo, né? Desde o nosso corpo, ele tem que se adaptar a essas mudanças que vão acontecendo durante a vida, né? Eu ainda estou um pouco distante da terceira idade, né? Mas não sei, né? Quem dizem que depois dos 18 a coisa passa mais rápido, né? Mas a gente olha para a vida assim e a gente não vê a vida passar tão rápido, né? Quando a gente tem 18 anos, quando a gente tem 15 anos. Mas quando você já está com 37 anos, como é meu caso, essa semana eu vou fazer 37 anos, aí você começa a não desconsiderar que a vida passa muito rápido mesmo, né? E parece que você nem começou a viver a vida, né? Isso para mim não é uma coisa estranha, porque na verdade você não foi projetado para morrer, né? Você foi projetado para a vida. Então o envelhecimento, aquilo que acontece no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida de um modo geral, a gente não foi preparado de alguma forma para isso. É um desafio meu e teu, né? Em que a minha fé e a tua fé, todo o tempo, ela está confrontando essas coisas da nossa alma, em que a gente tem que lidar com isso. Mas é um fato que algumas pessoas amadurecem cedo. Eu tenho pena de algumas crianças. Quando eu vejo uma criança agindo como adulto, eu sinceramente não acho nem um pouco bonito. Eu acho uma aberração isso. O Gabriel, eu faço questão que ele seja criança, porque quando eu talvez a fase mais maravilhosa na minha vida, em que eu realmente sinto muita saudade de quando eu era criança, porque eu fui criança, 100% criança. Eu fui aquela criança que até meus 10 anos de idade eu andava de cueca na rua, né? A coisa mais linda era o ponto turístico de Foz do Iguaçu, era eu, né? Aquela coisa linda, todo mundo ia lá na rua para ver eu de cuequinha. Imagina a cena, aquela cabeça gigante, né? Aquele corpinho escultural, né? E de cuequinha na rua. E tem uma coisa mais ridícula ainda, já para completar, já que eu estou me expondo dessa maneira, né? Tinha uma coisa mais ridícula ainda, porque eu andava só de meião. Eu andava de meião até o joelho assim, descalço, só com meião e de cueca. Calor de 46 graus e eu lá, arrasando. Mas eu fui feliz, o que importa é isso. Então, eu fui muito feliz. Agora, eu vi amigos que, desde criança, o pai e a mãe os ensinaram a serem adultos, né? E hoje esses caras têm seríssimos problemas, porque esses caras nunca souberam o que é rir, o que é brincar, o que é saborear a terra, né? Literalmente isso, né? Será que vocês me entendem, né? Primeira vez que eu fiz um barrinho assim, falei, nossa, que chocolate maravilhoso, né? E mandei a ver. Por isso que eu não gosto muito de chocolate até os dias de hoje, eu acho, devido a isso. Então, eu e você, nós somos chamados literalmente para viver essas fases da vida, né? Que implicam o crescimento e a maturidade, né? Então, é um fato que algumas pessoas amadurecem cedo, né? Eu não vou chamar isso de amadurecimento quando está se tratando de você não ter o momento certo de amadurecer. Porque algumas vezes, quando a gente fala de maturidade, isso tem o pior sentido da palavra, né? Maturidade, a maioria das vezes, tem uma conotação estranha, né? Principalmente quando se fala da fé, né? Uma pessoa madura na fé geralmente é uma pessoa que não acredita em milagre, que não ora mais, que não tem mais prazer, não sente mais alegria estar na presença de Deus. Mas não é dessa maturidade que eu estou falando. Estou falando de pessoas que estão lá com seus 15 anos e já são maduras, já sabem lidar com algumas coisas da vida com maturidade. Agora, eu conheço pessoas que já estão lá com seus 60 e poucos anos e ainda são como crianças diante da vida. Ainda são daqueles que se jogam no chão e esperneiam e fazem birra como uma criança faz. Vocês conhecem pais e mães assim? Que você não pode discordar dele, se você disser não, ele se joga no chão e... né? Só pode colocar um bico na boca e, né, sair rodando a baiana. Conhece pais assim? Então, eu também conheço. Pais que usam, de alguma forma, né, a sua maturidade, né, para se esconder atrás disso. Esses ritos de passagem, eles são parte de um processo na minha e na tua vida que Deus estabeleceu e que, na verdade, eles vão tipificar também, de alguma forma, aquilo que acaba acontecendo na minha e na tua vida de espiritualidade dentro do reino de Deus. Então, quando a gente está falando de reino de Deus, a gente não está falando de algo que vai trabalhar apenas as questões abstratas da vida, ou seja, tratar apenas questões do teu espírito e da tua alma, né? A espiritualidade que o cristianismo propõe é uma espiritualidade que ela vai abraçar todas as áreas da sua vida, a sua totalidade. O projeto de Deus dentro dessa comunidade e dentro da proposta cristã que ela tem é que você alcance a maturidade em todas as áreas da sua vida, e inclusive na sua sexualidade. Amém? Amém. Aleluia! O subanavassorianda, né? Amém? Até na sua sexualidade, porque tem gente que acha que Deus está preocupado unicamente com a questão do teu espírito, né? Aí você se torna aquela pessoa que nunca alcançou a maturidade na sua sexualidade. Eu estou falando isso para os casados, amém? Os solteiros aí, ó, compra um biquinho e fique chupando até casar, amém? A proposta de Deus é em todas as áreas, na tua área física, na tua área financeira também, né? Eu não creio que Deus te chamou para você ser um miserável o resto da vida, né? O inverso disso é óbvio, que a gente vai propor uma espiritualidade, né, triunfalista, onde só se fala de dinheiro, onde parece que o foco do cristianismo é o dinheiro, e não é isso que eu estou propondo, né? Mas eu fico feliz por ver pessoas aqui dentro literalmente prosperando na sua vida financeira. Não significa que tem 3 carros, 4 casas, mansões, não estou dizendo disso, mas realmente que chegaram aqui e literalmente com a mãozinha na frente e outra atrás, tinha uns CDs no Metallica em casa e não tinha mais nada na vida, né? E Deus foi dando graça, e hoje, graças a Deus, né, tem alcançado crescimento na área financeira também. E isso é muito bom. Amém? Então, assim como esse feto que ficou lá, não saiu daquele rito, morreu, se você não conseguir passar com maturidade, conseguir se despedir do antigo, daquilo que é parte do passado, e você não conseguir alcançar o próximo passo da sua vida, você está correndo sério risco de morrer cauterizado. Morrer lá. Fica naquele ambiente ali, não consigo sair disso e fico a vida inteira nisso tudo, né? Então aí você vai vasculhando a sua vida, a sua relação com Deus e para com a vida, e dentro disso você vai trabalhando aí, pensando um pouco sobre isso que eu vou falar. Ok? Mateus 18, versículo 2, o evangelista ele fala uma coisa interessante ali. Se você quiser abrir para me acompanhar, eu quero abrir 2 textos. Mateus 18 e 1 Coríntios capítulo 3 também. Primeiro Mateus 18, apenas os versículos 2 e o versículo 3. E 1 Coríntios capítulo 3. Mateus 18, versículo 2 e 3 diz assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 diz assim: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Os dois textos eles tratam sobre a questão da maturidade, né, ou da tua fase como criança, sei lá. A verdade é que Jesus ele pega algumas crianças, ele usa eles como referencial, e ele fala assim: olha, se você não se fizer como uma criança, você não entrará no reino dos céus. Ponto. Ok? Tem que se fazer como uma criança. E ao mesmo tempo, Paulo fala e fala assim: olha, gente, tem um problema com vocês. Eu não tenho como tratar de questões sólidas com vocês, de falar de questões sólidas da vida com vocês, porque vocês ainda são crianças. Vocês ainda precisam ficar tomando leitinho. Porque eu não posso tratar com outra coisa séria, porque vocês ainda são um bando de criança. Paulo está falando isso para uma igreja, né, na cidade de Corinto. Então, ao mesmo tempo, o cristianismo ele trabalha com essas duas coisas, né? Ora você tem que se fazer como uma criança, e ora você tem que ser adulto para que você receba coisas a mais do que apenas leite, né? Então, parece que é uma contradição. Boa, vou colocar lá no Orkut, contradição. É para ser criança ou é para ser adulto, afinal de contas, né? Então a Bíblia está se contradizendo. Para variar. Quando a gente olha para a vida de uma criança, tem coisas que são bem óbvias, que não é disso que Jesus está falando, né? Então não tem como eu imitar isso. Eu não posso ser uma pessoa que está... Jesus não quis dizer, por exemplo, que eu sou um cara que tem que ter tudo, né? Porque criança sabe, né? Ela quer ter tudo. Então se faz com uma criança e seja um cara que queira ter tudo, né? Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de egocentrismo. Jesus não está falando de ser uma criança mimada, uma criança birrenta. Não é disso. Mas tem algumas questões ligadas às crianças que eu quero tratar com vocês, então. Ok? E eu quero que você vá se ajustando a isso tudo. Primeira característica de uma criança, que é a que eu quero reforçar e que eu e você temos que ser imitadores nesse quesito. Primeiro, não tem preconceitos estabelecidos sobre a realidade. O que acontece? Criança é o seguinte: filho, eu vi uma fadinha atrás do guarda-roupa. A primeira coisa que uma criança vai fazer, que não está condicionada, óbvio, né? É uma outra situação cética. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai acreditar. Uma criança, basicamente, ela acredita em tudo que o pai e a mãe falam. Se eu disser para o Gabriel: filho, eu vi uma fadinha nessa noite, ele vai acreditar 100% nisso. O adulto não. O adulto, ele é diferente, né? Quando Jesus chega lá e cura o cego, o que que os fariseus fazem naquela situação lá? Os fariseus chegam e falam assim: como é que é esse negócio? Você foi curado? Sim, sim, eu fui curado. Pô, mas hoje é sábado. Eu falei assim: olha, se é sábado ou não é, eu não sei, só sei que eu fui curado. Mas quem foi o cara que te curou? Foi um tal de Jesus de Nazaré. Não, mas não pode. Esse tal de Jesus de Nazaré é um pecador. O cego responde: olha, se ele é pecador ou não é, eu não sei. Só sei que eu era cego e estou enxergando. Mas você está mentindo. Vamos chamar a tua família. Chamaram a família do cara. Perguntaram: esse cara está dizendo que era cego e está dizendo que está que tá enxergando. O que vocês têm a me dizer? A família falou assim: olha, não sei. Só sei que ele era cego. E o cara levantou a mão de novo e falou assim: olha, e eu estou enxergando. Sabe o que os fariseus concluem em tudo isso? Mesmo diante do testemunho que está ali, mesmo diante do testemunho da família, dos amigos e do próprio cara que está ali dizendo, sabe o que eles concluíram em tudo isso, no final da passagem ali? Eles chegam a uma conclusão que a maioria dos céticos ateus que estão lá fora concluem. Eles chegam a uma conclusão: não, é impossível um cara que nasceu cego enxergar. Portanto, não aconteceu. O adulto, ele é assim. Às vezes tem gente caminhando com Deus nessa caminhada de fé que chegou a esse ponto farisaico da situação, né? Em que eu não acredito mais em nada. Então, quando alguém me fala sobre um milagre, a primeira coisa que acontece na minha vida é que eu duvido, né? Quando alguém me pede para orar por alguma coisa assim que a gente sabe que é algo, né, que só uma intervenção sobrenatural para que alguma coisa aconteça, a primeira coisa que eu falo: não, eu vou orar, mas por dentro, na verdade, eu estou duvidando, né, que isso aconteça. Esse é o adulto. É o adulto crente, né? É o maduro. Então, isso não é maturidade. Nesse quesito, Jesus está falando o contrário para mim: olha, gente, esse tipo de maturidade não serve, então volta a ser criança, em nome de Jesus. Volte a ser aquele cara, que eu não estou dizendo você sair acreditando em tudo que está por aí, também isso também é burrice, mas estou dizendo que um pouco dessa inocência, da pureza, né? Eu lembro que quando me converti, como era maravilhoso isso, quando um cara me contava as coisas, eu chorava de alegria por ver algo acontecendo na vida da pessoa. Alguma coisa movia aqui dentro de mim. Nossa, que maravilha, né? Que maravilha que isso está acontecendo. Então, que eu e você não sejamos esse fariseu, né? Às vezes eu me preocupo quando tem pessoas que estão começando a caminhar com Deus e são, logo na caminhada, no começo da caminhada, já são influenciados pelos mais maduros na fé, né? é um perigo. Como esse negócio de discipulado é algo muito perigoso, né? Esses dias o Léo estava falando, né, sobre a paixão dele pela Golgotha, né, sobre o que estava acontecendo na vida dele. Foi compartilhar com um conhecido também crente, né, e o cara falou algo muito sábio para ele, segundo a sua maturidade cristã. Esquenta não, meu irmão, só tua paixão aí vai acabar logo, logo. Logo, logo, logo, logo você vai estar falando em divórcio com a tua igreja. Então essa é a maturidade cristã proposta nesse mundo aí. É maturidade que não é o tipo de maturidade que a Bíblia está propondo. A segunda coisa ligada à criança é que criança, melhor do que ninguém, sabe receber presentes. Gabriel, então, meu Deus, né? É uma alegria, né? Da vida dele é ganhar presentes. E não sei se tem alguém aqui que não gosta de ganhar presente, né? A não ser que seja uma cueca furada, né? Daí ninguém gosta de ganhar. Mas a maioria das pessoas gosta de ganhar presente, mas principalmente criança. Tem criança que gosta de ganhar presente. Agora, quando se trata da graça de Deus, que graça é mais do que nunca presente, né? Nós adultos temos dificuldade. A gente tem uma dificuldade tremenda em ganhar presentes nesse quesito. Eu lembro que a primeira vez, quando eu comecei a fazer seminário, eu tinha que estudar de manhã, então eu não podia trabalhar, né? Já comecei, o seminário já mal costuma, né? Já ensina o cara a não trabalhar, né? Vai virar pastor mesmo, é para trabalhar, né? E eu fazia seminário de manhã, e eu lembro que uma primeira vez que chegou uma pessoa no seminário e me deu uma oferta missionária. Eu falei, olha, Pipe, Deus tocou no meu coração e eu quero te dar essa oferta. Cara, eu senti um constrangimento como nunca senti na minha vida, uma vergonha, um sentimento de insignificância, de pequenino, né? Falei assim, nossa, mas aquilo, ao invés de gerar na minha vida gratidão e alegria, aquilo gerou na minha vida um constrangimento como nunca tinha passado na minha vida antes, né? A gente não sabe ser grato pelas coisas, né? A gente sempre pergunta, né? O que eu fiz para merecer, né? A conotação, ela tem outra, né? O que eu fiz para merecer? Ninguém ganha presente de graça, né? Dá sempre essa impressão que nós, pessoas maduras, temos para com a vida, né? No filme Rock Balboa, no filme do Rock Balboa, escutem, pare de pensar no rock e pensem no que eu vou dizer. A personagem, tem uma personagem no filme que o Rock está o tempo todo cooperando. O Rock, quando era criança, ele tentou falar alguma coisa para ela lá, e ela mandou o Rock catar coquinho. E essa menina cresceu, inclusive era mãe solteira, tudo. E o Rock, ele começou a ajudar essa mulher, de alguma forma. E até um ponto em que essa mulher não suporta toda aquela cooperação dele para com ela e para com o filho, ela chega e ela diz para ele assim: por que que você está nos ajudando? Você não deve nada para a gente. Por que que você está fazendo isso? E o Rock, ele responde uma coisa assim que impactou assim na hora que eu assisti isso. Ele falou assim: não me deve nada? Mas por que que você tem que me dever algo para que eu dê algo a você? Você percebeu que a gente trata da mesma forma para com a graça? Desse jeito. A gente simplesmente não aceita, né? A gente não aceita a graça e ponto final. A graça é uma coisa muito bonita. A gente sabe que nós somos devedores para com Deus, né? E a graça, de alguma forma, ela é um presente, porque em algum momento na minha vida e na caminhada com Deus, eu não fiz absolutamente nada para receber a graça. Por isso ela é um presente 100%. É a mesma coisa que eu chegasse para Deus e dissesse: olha, Deus, o que que eu fiz para merecer a tua graça? E a resposta de Deus foi assim: você não fez nada. É verdade. Mas e quem disse que você precisou fazer alguma coisa para que eu lhe desse a graça? A gente precisa aprender a receber presentes como uma criança recebe. E o maior presente que Deus nos deu foi a graça dele. Amém? Uma terceira questão também ligada a isso é que uma criança sabe confiar e os adultos não. Crianças confiam talvez até demais, né? Tanto que você, uma das primeiras coisas que os pais ensinam crianças é não confiar em pessoas estranhas, não é isso? Por que você tem que ensinar isso? Porque geralmente criança, ela não tem, não é da natureza dela desconfiar em primeira mão de pessoas. E se os pais têm que embutir dentro da criança que ela tem que ser desconfiada para com os adultos. Então criança desde, né, desde cedo já aprende a ser desconfiada. Claro que isso é uma defesa, nós temos que, de alguma forma, ensinar nossos filhos a não ir com qualquer um, né? Depois, dentro de uma realidade de rapto que você vê aí, né? O tempo todo acontecendo e crianças sendo sequestradas, é óbvio. Só que, não sei por qual razão, a gente, diante desse ensino, a gente não amadurece nesse ensino. A gente não entende que algumas coisas na caminhada com Deus, elas são assim, elas são dadas, porque é uma fase da sua vida em que você é literalmente uma criança, como é nossos filhos. A mesma coisa como eu chego para meus filhos e falo, olha, filho, você não pode confiar em estranhos. Por quê? Porque ela é uma criança ainda. Mas quando a gente se torna adulto, de alguma forma a gente está dentro da sociedade, da vida, confiando em pessoas o tempo todo. Agora tem gente que não consegue sair disso e fica o resto da vida desconfiando de Deus e de todo mundo. Não consegue confiar na própria esposa, no próprio marido, no namorado, na namorada, em ninguém. Eu sou um cara desconfiado durante toda a minha vida na Terra. Crer, no grego, é interessante essas palavras, né? Eu não sei, quando a gente traz essas palavras para o português, elas meio que perdem o sentido original da raiz, né? Crer, no grego, tem uma única conotação. Crer significa entregar o coração. Confiar. Isso é fé. Fé é aquele momento que, mesmo que eu esteja passando por um momento de vale absoluto, né, dentro de mim alguma coisa grita: Deus, não entendo, não sei o porquê, por qual razão estou passando por isso, mas eu quero dizer que eu confio no Senhor. Uma criança, ela não tem dificuldade em confiar nos pais, desde que os pais, né, é óbvio que sejam, que se trata de pessoas de palavra, né? Eu nunca menti para o Gabriel. Nunca. Em nenhum momento da minha vida eu menti para ele. Quando eu falo alguma coisa, ele acredita e ponto. Eu jamais minto para ele, em nenhuma situação. A minha palavra é aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Quando você perde a tua palavra, meu amigo, olha, não sei se sobra alguma coisa. Quando você fala e as pessoas ficam assim, será? Esse cara é tão papudo, eu já vi esse cara mentir tanto na vida que não sei mais se eu acredito ou não. Você tem como restaurar isso, mudando a sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, nessa caminhada com Deus, mudar algumas frases que crianças costumam falar. E que a gente, muitas vezes, nessa caminhada com Deus, a gente não aprende a mudar o nosso linguajar de fé nessa caminhada com Deus. Por exemplo, é muito fácil você ouvir, é muito comum você ouvir uma criança dizer assim: ah, pai, não é justo. Não é justo. Gabriel fala, não é justo. E faz o bicão e sai chorando. Nessa caminhada com Deus, muitas vezes eu e você, nós agimos como uma criança na vida. Quando a gente olha para Deus e fala: Deus, não é justo eu estar passando por isso que eu estou passando. Não é justo. Algum momento na Bíblia Sagrada você leu algo dizendo lá que a vida aqui na Terra, de alguma forma, seria justa? Uma das coisas que você começa a aprender dentro da vida, da caminhada com Deus, da fé cristã, você começa a aprender mais do que nunca de que a vida não é justa. Justiça e a vida não caminham juntos. São duas coisas distintas na vida e nessa caminhada com Deus. Então a criança, ela fala, não é justo. O adulto maduro, aquele cara que sabe, que passou dessa fase de criança, de leitinho, que conseguiu transpor a barreira e se tornou um homem de Deus ou uma mulher de Deus maduro, ele fala assim: a vida não é justa, mas eu vou em frente. O cristão que espera, guarde isso no teu coração agora, em nome de Jesus, aquilo que eu vou falar agora. O cristão que espera que Deus resolva todos os problemas familiares, cure todas as doenças, reverta a calvície, né? Amém? Amém? Reverta a calvície, os cabelos brancos, as rugas e outros efeitos da vida, estão brincando de mágica infantil. Mágica infantil e não de religião madura. Ninguém gosta de se machucar na vida, isso é um fato. Só que um adulto, quando ele cai e ele se machuca, o que ele faz? Ele levanta e ele enfrenta a vida. Criança, quando cai, fica caída, choramingando, esperando que alguém o venha levantar. O adulto, ele cai, a não ser que ele quebre a perna ou fique, né, paralítico. Ele se levanta e continua a vida, porque ele é maduro, porque ele passou essa fase do leitinho, do ai, a vidinha, eu não aceito mais isso. Entendeu? Ele é homem, ele é uma mulher de Deus que encara a vida de frente. Esse é o homem e a mulher de Deus maduro na fé, que passa pelo vale em pé, e não como uma criança com medo do escuro, porque sabe que o Senhor está com ele ali, amém. É aquele cara que cai, machuca, fala assim: Deus, eu não entendi nada, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu vou em frente em nome de Jesus. J. Packer, ele disse uma coisa interessante: Deus é muito bondoso com os cristãos muito jovens, exatamente como as mães são com os bebês muito novos. Com frequência, o início da carreira cristã deles é marcada por grande alegria emocional. Vocês lembram disso? Né? Aquele primeiro amor, né, que todo mundo chama, quando você está apaixonado por Deus, onde tudo é flores na vida com Deus, tudo é flores. Parece que nada na tua vida tem problema, nada te atinge, né? Tudo é bênção, é maravilha. Grande alegria emocional, providências extraordinárias, muitas vezes, respostas notáveis a orações e frutos imediatos em seus primeiros testemunhos. Então Deus os encoraja e os estabelece na vida, mas quando ficam mais velhos e são capazes de suportar mais, então Deus os exercita e uma nova escola mais severa. Sob pressão de influências contrárias e desanimadoras, são expostos a tantas provas quantas são capazes de aguentar. Não mais e nem menos. Assim ele edifica nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para ajudar os outros. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma saudade daquele tempo em que eu era um cara, um crente novo na fé, em onde que eu desconhecia a realidade da vida cristã, de pessoas. Eu não sabia que igreja era um trem tão cheio de gente problemática como o conhecimento que eu tenho hoje. Eu achava, sinceramente, que a igreja era o lugar mais perfeito do mundo, porque todo mundo lá era perfeito. Eu achava que ninguém nem soltava pum. Depois o cara se converteu, nem gases não sai mais dele. Tudo é santificado e não sei, ou se solta é cheiroso, né? E de repente eu descobri que não, que o crente é podre por dentro como qualquer outra pessoa que está ali fora. É o Ângelo sabe melhor do que ninguém isso. E aí você descobre que a igreja, né, ela é esse lugar cheio de gente doente, problemática, né? Talvez eu gostei de uma resposta que um amigo me deu para uma pessoa, né? Uma pessoa aqui de dentro, que chegou e saiu daqui de dentro e falou assim: ah, eu vou sair daquela comunidade. Né? Mas por que você vai sair? Ah, porque aquela igreja só tem gente hipócrita. E essa pessoa respondeu assim: olha, você tem razão. Realmente, é verdade. E acho que realmente o teu lugar não é lá. Realmente, você precisa sair de lá o mais rápido possível e procurar uma igreja. Pena que você não vai encontrar nunca ela. Você vai caminhar durante toda a sua vida e você jamais encontrará um lugar onde não existam pessoas imperfeitas. Boa sorte na tua busca. O dia que você achar esse lugar, você me avisa, porque eu quero ficar bem longe dela, porque deve ser o pior lugar do mundo, um lugar cheio de gente perfeita, onde você não tem a oportunidade de ser quem você é. E eu sei, e Deus sabe, que não existe nesse mundo nenhum ser humano perfeito. Então, se essa igreja é perfeita, ela é uma igreja doente. Aquele lugar ali é o lugar mais próximo do inferno. Se existe uma igreja nesse mundo onde todas as pessoas são perfeitas, eu acho que Satanás reina nesse lugar, porque todo mundo ali está cego e iludido e profundamente enganado. Israel foi isso, né? A criancinha que nunca quis crescer, né? A criancinha que... ah, Deus, só codorna. Não aguento mais comer codorna. Não aguento mais comer maná. O objetivo da maturidade cristã é formar adultos saudáveis na fé, e não crianças mimadas. Feche seus olhos. Eu quero que você pense um pouco acerca disso. Se hoje você estivesse na frente de um espelho, olhando para si mesmo, qual a conclusão que você chegaria a respeito de si mesmo? Você é uma pessoa que está lá na infância da fé, não consegue sair, está lá amarrado, não consegue passar pelo rito da maturidade, de olhar para a vida como uma pessoa madura na fé? Como é que está isso? Até quando eu e você vamos caminhar como crianças nesse mundo? Crianças mimadas e não buscando a maturidade cristã em Cristo Jesus. Pai, eu quero, em nome de Jesus, Senhor, clamar ao Senhor primeiramente pela minha vida e pela vida de cada um dos que estão aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos num processo, Deus, um processo, Deus, que é alcançar a maturidade, Deus, a estatura do varão perfeito, da mulher perfeita em Cristo Jesus. Nós queremos, Deus, diariamente, Senhor, alcançar para a nossa vida, Deus, a maturidade, Senhor. Não no sentido podre, não no sentido cético da palavra, Deus, mas naquilo que o Senhor de fato projetou para nossas vidas. Queremos ser como crianças, Deus, na nossa confiança, na nossa fé. Ó, Deus, queremos ser, Pai, mas também queremos caminhar com pessoas maduras nesse mundo, Deus. Com pessoas que se levantam diariamente e caminham pelos vales, Deus, com maturidade e com graça, Senhor. Com graça, Jesus. Fortaleça cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para concluir, certa vez eu li num livro que para que você crie um hábito na sua vida, você precisa fazer uma única coisa 40 dias. Se você conseguir durante 40 dias, todos os dias você fazer algo, 40 dias, depois dos 40 dias você criou um hábito na sua vida. Então, por exemplo, todo dia eu vou comprar um chiclete, né? Depois de 40 dias você criou um hábito. Lá pelo 41º dia você vai perceber que, sem você se dar conta, você saiu da sua casa e foi lá comprar um chiclete, porque aquilo se tornou um hábito na sua vida. O que eu quero fazer hoje, na verdade, com vocês é duas coisas. A primeira delas é que todos nós, como igreja, a gente vai abraçar uma proposta hoje como igreja, de durante 40 dias. Isso não é uma campanha, tá? Não é a campanha de 40 dias. Não vem essa interpretação crentaça, gospel aí pra minha cabeça, não, tá? É a corrente de 40 dias, não é isso. Então, quem quiser também, que fique pronto também. Durante 40 dias, você vai fazer um propósito com Deus de um horário, não sei qual é, se é 3 horas da manhã, se é 4 horas, se é 5 horas, se é meio-dia, se é 6 horas, o horário que você estabelecer. Durante 40 dias, naquele horário, você vai tirar um tempo de 15 minutos para orar, para buscar a Deus. Ok? E você vai fazer isso hoje. Amém? Claro que você não é obrigado. Se você não quiser fazer, amém, né? Porque eu sei que muita gente que tem dificuldade com oração. Então você vai estabelecer durante 40 dias. Daí é o seguinte: se durante esses 40 dias você perdeu um dia, não é para você voltar para o primeiro, você continua a partir daquele dia. Ok? Então digamos que segunda-feira eu oro, terça-feira eu oro e quarta-feira eu não oro. Volte a orar na quinta-feira e continue em frente. Durante 40 dias você vai fazer essa prova para com Deus. Ok? E eu quero fazer o contrário disso. Todos vocês, inclusive eu, temos vícios na nossa vida. Eu não sei qual é o vício teu que rouba você de Deus. Eu sei qual é o meu. Não é a nova linha da Rede Globo, pode ter certeza. Talvez seja o teu. Talvez você esteja aqui, Pipa, eu sou fanático pela Rede Globo. Eu adoro o Tarcísio Meira. O Tony Ramos, aquele espelhinho dele lá, me arrepiam. Né? Então você vai fazer o contrário disso. Ok? Eu não vou estabelecer 40 dias, mas eu vou estabelecer uma semana apenas. Não sei qual é o teu vício, o que é aquilo que tem te roubado de Deus. Talvez seja pornografia, talvez seja consumismo, talvez seja novelinha das 8, das 9, das 10, das 2, sei lá, Deus com a BBB, né? Talvez seja o BBB 9, né? Eu não sei qual é o vício, aquilo que tem te roubado de Deus, né? Orkut, talvez seja o Orkut, né? MTV, não sei. Então é o seguinte: durante essa semana, a partir de amanhã, eu quero que você fique durante toda essa semana sem praticar o teu vício, né? Talvez seja o cigarro, não sei. Talvez você chegou aqui um fumante nessa noite. Então durante toda essa semana você vai entrar nesse processo. Ok? Em nome de Jesus. Essa semana eu fiz uma prova com Deus nesse sentido. Eu tenho um vício em específico na minha vida em que eu falei assim: Deus, essa semana toda eu não farei isso. Eu consegui esse propósito e, gente, olha, o resultado na minha vida foi maravilhoso. E eu creio que na tua vida também será. Então são dois desafios, em nome de Jesus. Amém, Léo? Primeiro deles, então, que a partir da manhã, durante 40 dias, você vai começar uma campanha de oração. Amém? Naquele horário específico que você estabelecer, você vai começar a orar durante 40 dias para que isso se torne um hábito na sua vida. E o segundo fator, então, de desafio para a tua vida é que você vai fazer o contrário também. Você vai ficar durante uma semana não praticando aquele vício que tem roubado você de Deus e que você sabe qual é. Né? Você sabe qual é. Ok? Amém? Então diga assim: eu aceito o desafio em nome de Jesus. Amém. Ó, quem vai cobrar isso de vocês é Deus, viu? Não é comigo a parada agora, é com Ele. Tá certo? Levante. Sem metal. Não, não é isso, Léo. Isso aí não pode, Léo. Deve até me conversar. Pro Léo aqui eu vou ter que trocar uma ideia depois. Pega seu irmão que está ao seu lado agora e ore pela vida dele em nome de Jesus, abençoando a semana dele. Fala que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te dê uma semana abençoada em Cristo Jesus.